Mas um dia recomeça na quebrada. Acordei com os gritos da molecada. Abri a janela e fiquei curtindo. Era dia de São Cosme e Damião. Eles estavam se divertindo, véi. Quanta alegria, gritando por doce e balinha. São raros esses momentos na periferia. Infelizmente, drogas, armas, bebidas destroem muitas vidas, mas mesmo assim, você senta o dedo, diz que não tá nem aí, que derruba sem dó, que daqui a algum tempo será o novo rei do pó. Ideia errada, já conheço o final dessa história. São poucos, véi, os momentos de glória. O sonho de ter muito dinheiro se transforma num terrível pesadelo. Choro, correria, momentos de agonia. Morto por outro maluco da quebrada ou pela polícia. A hora do poderoso será cumprida. Tiro na testa, UTI, cemitério, eu só lamento, véi. Se liga, sai dessa enquanto há tempo. Sei que bem cedo aprendemos a conviver no meio da malandragem. Respeitar as caras, ficar de boca fechada. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouve nada. Quem dá tiro, leva tiro, capoete vai pra bala. Quanta parada errada, irmão. Por que ficar nessa, então? Sei que bem cedo aprendemos a conviver no meio da malandragem. Respeitar as caras, ficar de boca fechada. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouve nada. Quem dá tiro, leva tiro, capoete vai pra mala. Quanta parada errada, irmão. Por que ficar nessa, então? O GDF tá pouco se fudendo. O presidente muito menos. Governo democrático e popular, um caralho. Não sou otário. Minha área foi julgada, eu sou um dos condenados. Sei que tenho poucas chances, mas mesmo assim vou correr atrás do prejuízo. Sei que não posso dar brecha, tenho que agir, véi, da maneira certa. Isto é, se eles não me derrubarem antes. Isto é, se eles não colocarem no meu bolso um flagrante. Sei que não posso vacilar, a polícia tá aí pra proteger ou pra matar, sei lá. O bote é certo, quem mora nas quebras tem é que ficar esperto. Guindaste 121, nego boy se foi, perdemos mais um chegado. Que Deus perdoe seus pecados. Mais um maluco, mais um defunto, véi. Um abraço. Sei que bem cedo aprendemos a conviver no meio da malandragem. Respeitar as caras, ficar de boca fechada. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouve nada. Quem dá tiro, leva tiro, capoete vai pra bala. Quanta parada errada, irmão. Por que ficar nessa, então? Sei que bem cedo aprendemos a conviver no meio da malandragem. Respeitar as caras, ficar de boca fechada. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouve nada. Quem dá tiro, leva tiro, capoete vai pra bala. Quanta parada errada, irmão. Por que ficar nessa, então? Tenho saudades de tempos atrás. Funções, Delight, Dez Dragões, Duardo Bercais, Mazinho, Finado Carlinho, Soneca Lobim, Aldivan, Nego Gilmar, Robertinho Negão, Galpão 17, La Salle, véi, no barraco da Deli, quanta curtição. Ensaiávamos os passos de funk pra disputarmos com outras gangues, mas os passos já não se ensaiam. Pente carregado, tambor lotado, dando tiro, véi. Não importa quem será o alvo, quem será o próximo, quanta parada errada. Mas aqui ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouve nada. Enquanto isso eu vejo mais um chegado, desesperado, agoniado. Indo, véi, de encontro à morte, sempre contando com a sorte no escuro. Vendendo pó, maconha, merla, mais um, véi. Traficante em guerra, menores de idade, entrando e saindo do cage. Matando pra não morrer, morrendo sem saber, que merda. sem terem medo da polícia. Abraçam a morte por um quarto de merla. Qualquer motivo é motivo pra puxar, apertar, jogar, sei lá. Qual que é, o que que há? De repente pra você tanto faz. Eu olho e digo, descanse em paz. As merdas por aí continuam acontecendo. Muitos camaradas continuam se fudendo entre um bagulho e outro. Sempre rola um pipoco, veja só. Quantos malucos já se foram, não dá pra contar. Eu não queria lembrar, mas não consigo evitar. Sei que bem cedo aprendemos a conviver no meio da malandragem. Respeitar as caras, ficar de boca fechada. Mas aqui ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouve nada. Quem dá tiro leva tiro, caguete vai pra vala. Quanta parada errada. Sei que você sente saudade do seu chegado que foi preso. Sei que você sente saudade do seu chegado que foi morto. Sua mãe tem medo que você saia, pois na sua quebrada encontraram mais um corpo. Então, como sempre, véi, ela tem razão. Basta apenas um passo em falso. Você vacila, atira, se complica, faz vítimas e acaba se tornando alvo. Sei que bem cedo aprendemos a conviver no meio da malandragem. Respeitar as caras, ficar de boca fechada. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouve nada. Quem dá tiro leva tiro, tabuete vai pra bala. Quanta parada errada, irmão. Por que ficar nessa então? Sei que bem cedo aprendemos a conviver no meio da malandragem. Respeitar as caras, ficar de boca fechada. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouve nada. Quem dá tiro leva tiro, tá doente vai pra bala. Quanta parada errada, irmão. Por que ficar nessa então?